menina tango, verde do mar é um verde num tom quase azul, do infinito ao zoom. Amarelo, candomblé, oxum, zamburá, pra tirar Egum, que não se vê, tá aí como tudo que há. Minha fé riu-se de mim pelo quanto triste eu falei de dor, como se no fundo da dor não vivesse a paixão. Homem quer, a vida segue seu lamento um tanto flor, um leito de rio no cio, um cheiro de amor. É amor quando não diz, é fogo por um triz. Um trem entrou no meu eu e te vacou feliz. E na dor eu passo um giz, arco-irizando a solidão. Na lição que o sol me traduz, viver da prova. Azul, do infinito ao zoom. Amarelo, candomblé, oxum, zamburá, pra tirar Egum, o que não se vê, tá aí como tudo que há. Minha fé riu-se de mim pelo quanto triste eu falei de dor, como se no fundo da dor não vivesse a paixão. Mome quer, a vida segue seu lamento um tanto flor, um leito de rio no cio, um cheiro de